parceiro Bezerra da Silva. Eu não preciso fazer a cabeça, eu já nasci com ela. A questão é, até onde que ela pode me levar? E se é que ela pode me levar? A vida é um eterno perde-ganha. Um dia a gente perde, no outro a gente apanha. Apanha e nem por isso a gente vai fugir da luta. Não vou abaixar a cabeça pra nenhum filha da... As pedras no caminho a gente chuta, é super natural. Não deixo abaixar minha moral. Tenho que me manter em movimento. A vida não é mole, mas qualquer parada enfrento. Enfrento. Tão louco você pensa que está, e se é que está? Tão louco você pode ficar. Se a vida não é do jeito que cê quis, é ideia, é procurar o caminho que te deixa feliz. Fica do lado do bem, eu fico também. Se o papo for atitude, não tem pra ninguém. A questão aqui é o sangue bom, é quem? E se a felicidade tá numa nota de 100? A lot of brothers they try, but they need to try harder. I share my views, how they order, find a way to some order. But they be locking a map, stuck in a cage, living shocking and trap. With no key to unlock, just take a look at you now. Why you guys for looking? Don't be a fool and get mistaken for the group that partook in the particular crime. Brothers forever be losing their mind, and they sold a combine. So I'm keeping it strong, keeping my head up, just looking for the long. Activity, I'm trying to overwrite the wrong. Bro, I'm in it through the thick and thin. Yin and yang, yang and yin. Bringing, I'm about to win. And put my good vibe in, because I'm sick and damn tired of sin. Yeah, I got the good blood, the silky bone blood. Take a sip, girl, I guarantee it's good stuff. Do lado de cá, faça conexão. Do lado de lá, só pinta sangue bom. Chego no fim do caminho, nem que vá até. Não me diga com quem anda e te direi quem é. Do lado de cá, faça conexão. Do lado de lá, só pinta sangue bom. Chego no fim do caminho, nem que vá até. Não me diga com quem anda e te direi quem é. Aí, CB, sangue bom que é sangue bom, é considerado em qualquer lugar. Tem que saber chegar sem papo torto. Chega no sapatinho, manter o respeito.